Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. E hoje trazemos aqui um tipo de disco que já tem várias vicissitudes aqui exploradas por nós, nomeadamente a música instrumental. Com exceção de um tema, todo o disco que hoje está aqui em destaque é um disco instrumental. E já há vários autores, nomeadamente também aquele que hoje vai falar connosco, nos falou sobre aquilo que é a divulgação da música instrumental. Ora, não devia ser assim, mas a verdade é que Ranquial, com estes todos os seus anos de carreira, já experienciou que, de facto, a música instrumental às vezes não tem espaço nas rádios. Bem, à nossa cota parte tentamos aqui contrariar isso. E a verdade é que queremos destacar aqui o novo álbum de Ranquial, chamado Aventuras da Alma, numa altura em que passam nada mais, nada menos que quase 8 anos desde a última vez que falámos com Ranquial. Ou melhor, podemos dizer, com João Jorge, como alguns sabem bem o seu nome de nascimento. Pois, ora bem, que outro nome não podemos dar que é um pecado, desde aquilo que vem fazendo destes últimos 8 anos, não tenham tido aqui destaque? Pois bem, não foi por falta da nossa, muitas vezes tem a ver com as editoras e a maneira como promovem os discos. Mas hoje, então, queremos redimir-nos desse pecado. E começamos por lhe pedir desculpa. Antes de mais, Ranquial, bem-vindo aqui à Boa Nova. Muito obrigado. Obrigado por terem. Não há desculpas. Se acontece uma assim, mas a gente recupera. Então vamos começar por aí mesmo, a recuperar com este Aventuras da Alma. Eu começava a conversa introdutória por aquilo que já falámos aqui várias vezes, mas não só o Ranquial, os próprios os Meleque Mekaia, que há dias estiveram aqui na Boa Nova, outros músicos que enveredam por música mais instrumental, dizem que cada vez menos há espaço para a música instrumental. E às vezes quando aparece é só como suporte de voz, como alguma coisa. Ora bem, o Ranquial já tem muitos anos de música, 40 anos de profissão, agarrado à sua flauta, e também ao saxofone, e não só. Acha que, de facto, em Portugal é uma pena que não se explore só a mostrar a música, enfim, como um instrumento, sendo uma voz? Sim, isso devo dizer que é uma proposta e uma luta minha. Luta no bom sentido da palavra, quer dizer, na realidade, a música só há uma. Seja instrumental, seja vocal, a proveniência é a mesma. Exato. Eu até inclusivamente devo dizer que tenho tido a sorte, tem feito com que eu já tenha tido sucessos, mas sempre na música instrumental. Portanto, as pessoas, quem vai na rua e de repente ouve um som bonito de um instrumento, vai dizer, olha a coisa bonita, olha a música bonita, quer dizer, repare, isto são tudo, de certa maneira, preconceitos que as pessoas têm. Porque, repare, se for ver a grande parte da obra de Mozart, Beethoven, dos grandes compositores, a maioria das coisas que eles compuseram foi para instrumento. Exato. Não é? Portanto, isto é realmente uma coisa que tem que ser ultrapassada, e é ultrapassada em certos determinados ambientes, e já há festivais que apontam para isso, mas, digamos que a maioria da música pop e tudo isto, aquela que toda essa coisa aponta mais para a música vocal com uma letra. Thank you. Sendo que, de facto, este disco, este seu novo disco, tem um tema cantado. E venha convidar uma voz, pelo menos do nosso ponto de vista, nova no seu trabalho, que é a da Rita Maria. De onde surgiu este convite? Enfim, sabendo nós que este tema também estava dedicado aos sete luas. Quer dizer, eu tive a oportunidade de tocar com a Rita Maria anteriormente, até numa coisa que me foi proposta pelo meu, entre aspas, baterista, que é o André Sousa Machado, uhum. E fiquei fã dela, automaticamente. Quer dizer, é um valor das melhores coisas que se faz neste país, a nível vocal, é a Rita Maria. É uma improvisadora, tem uma beleza melódica na voz e, ao mesmo tempo, capacidade de improvisação. E então eu, quando fiz o 7272, pensei, olha, oh Rita, tens que entrar aqui para dialogares com a flauta, e a gente cria ali uma espécie de um despique, no melhor sentido da palavra, musical entre a flauta e a voz. Eu também uso a voz, quer dizer, há uma série de coisas vocais, de intervenções vocais que o disco tem, uhum. que eu faço, mas eu faço onomatopeicamente, ou seja, a imitar o som do instrumento. Eu tento que a voz seja um prolongamento do instrumento e que o instrumento seja um prolongamento da voz. Enfim, esta questão de há pouco sobre o cantar, isso vem muito na senda do que nós tínhamos falado há 8 anos atrás, ou 9 anos já quase, foi em outubro de 2000, enfim, isto é mesmo um pecado, cada vez que olho para isso tempo custa, mas é verdade, tem muito a ver com o Encantado, enfim, um disco onde vem buscar muitas vozes para trazer aquele disco duplo, ou este disco duplo que não todos destacámos. O tempo é espaço em que a vida se coloca. Tempo é espaço em que a vida se coloca de momento, como uma folha caída na fúria louca do vento, como uma folha caída na fúria louca do vento. Mas dizem-nos as boas línguas que este disco, que a sua gênese parte de um poema de Antero Quental. Aquilo que pilotou o início deste disco. Até que ponto isto é uma correspondência com a realidade? É a história, isto é um bilhete onírico que fala sobre, portanto, o mote da proposta do disco é, surge a partir do momento em que numa festa, uma série de uma festa popular na floresta no norte de Portugal, de repente, nessa noite os gnomos e os doentes entram para a festa adentro, penetram na festa, e a partir daí abre-se um bocado aquela ideia de Alice no País das Maravilhas. Portanto, todo este mundo onírico que a gente associa às crianças e que nós, no fundo, temos enraizado dentro de nós, é aberto por causa dos gnomos e dos doentes entrarem na festa. E essa ideia realmente veio-me quando a minha mulher me recitou um poema deste grande poeta antecedental siriano, a falar nas fadas, o poema As Fadas, de uma compilação feita por Teófilo Braga, chamada Tesouro Poético da Infância. E esse poema despontou em mim, deu-me um mote, digamos, para explicar qual é o fio condutor desta série de situações e de personagens míticos e oníricos que passam através de todo o CD. curiosamente, esse misticismo que vem incorporar neste disco vem misturar o misticismo de indiano, vem buscar coisas, peças romenas, enfim, mais da Europa de Leste. De algum modo, é o misto das sobrevivências que permite chegar a um disco como este. Não, repare, eu não estou a tocar aqui, não estou a tocar música romena. A única coisa que acontece, tentei perceber três coisas que de repente se veem na floresta, por exemplo, Lelé, que é um espírito feminino da natureza, uhum, para a tradição romena. Então, nesse aspecto, eu tento fazer um disco, uma música que retrate o espírito feminino da natureza, como visto pelos romanos. Mas depois também vou para o Daítia, que é um gigante do hinduísmo. Quer dizer, esta caixa que foi aberta, esta caixa de mistérios que foi aberta, de repente faz-nos ir um pouco por todo o mundo e apanhar uma série de situações que retratam esta Alice do País das Maravilhas, que neste caso somos nós. Thank you. esta incorporação de todos os elementos, um pouco por todo mundo, como enfim, somos um só, vem também buscar aqui para a componente gráfica e vem buscar ao Irão quem lhe venha a fazer a capa. Sim. Isto de um modo também quer provar que no mundo, hoje em dia, isto é uma grande aldeia global, não é? Pare, há muita coisa que mudou no mundo, que nos juntou. Tudo bem. É claro, mas eu não acredito que haja, quer dizer, eu acredito na característica de certas músicas, a maneira que a gente percebe quando canta o fado em Portugal, é fado e aquilo tem que ter uma certa característica. Eu não vou contra isso. Nem quero provar o contrário. A única coisa que acontece aqui é que esta situação me fez apanhar uma série de ambientes que foram provocados pelos gnomos e pelos duendes. E então a coisa fica num nível mais onírico. Mas tem que haver sempre um fundo de que é um português no mundo. É sempre um português. Portanto, nunca afastamos isso. E se verificar a capa, a pintura da capa, onde está escrita Aventuras da Alma, Ronquial, está uma espécie de uma forma que está, parece que, deitada. Isso é Portugal, é o perfil de Portugal, está a ver? Ah, muito bem, muito bem. Faz o perfil do litoral, bem dizer. Não é? Do litoral de Portugal. Uhum. Portanto, é sempre para dar ideia. A própria pintura diz que isso é um português, mas só que é um português no mundo, através do poder do sonho e do onirismo, não é? Curioso, curioso. Não, não tinha interpretado assim. E depois aparece aqui, de facto, o bambu, aparece aqui uma barca. E estes elementos foram, de algum modo, enfim, quis também incorporá-los e transmitir a quem o desenhou, ou foi ele próprio que veio a apresentar isto, ouvindo, por exemplo, o seu disco? Foi ele. Quer dizer, sabendo da minha, portanto, conhecendo a minha proposta, porque ele é músico também, o que é que ele pensou? Olha, vou fazer o quadro das Aventuras da Alma, mas de um português no mundo. Daí ele pôr ali o litoral de Portugal ser um elemento importante. E é para mim, sempre. Eu nunca me esqueço do facto da nossa portugalidade estar lá, mas é um português viajante, não é? De modo que daí eu tentar sempre encontrar as minhas relações com, digamos, o caminho um bocado encetado pelos descobrimentos, não é? E ter investigado o que é que se passou da relação do português com os sítios onde foi e o que é que recebeu de lá, não é? Isso continua a ser algo muito importante para mim. Thank you. Pois bem, falamos aqui do pintor iraniano Fedro Simani. Ora, isto num contexto em que os discos hoje em dia, com que enfim, já conhece muito o panorama da música, podemos aqui discutir esse assunto. Hoje em dia voltámos um pouco aos singles, e já nem são singles, são temas que as pessoas apanham esparsos e depois acompanham, e já não acompanham tanto o disco. O Ronquial, ao fazer um trabalho tão lindo como está aqui neste disco, que desde já tens os nossos parabéns, quero contrariar um pouco isso, não é? Que as pessoas venham procurar o conceito e ouvir o disco todo, claro. Exato, para mim um CD é um conceito, é um filme. A gente vai à internet e às vezes gosta de um certo e determinado filme. Então, olha, vou ver. Então vamos lá e só está uma cena. Pois. Uma cena não faz um filme. Uma cena faz parte de um filme. E eu tenho aí um filme inteiro para apresentar. Evidentemente pode-se ouvir numa certa hora do dia, num certo estado de espírito, ver um tema e preferiu em relação ao outro, conforme o estado de alma. Mas há este fio condutor que eu tento apresentar quando ponho um CD cá para fora. Thank you. quanto aos seus companheiros de luta para estas aventuras da alma, vêm buscar músicos que basicamente lhe dizem muito, que já trabalharam consigo várias vezes. Sim, sim. É o meu quinteto que também insisti, porque também vivemos numa época que é convidados e a gente convida toda a gente. Isso pode acontecer, mas eu quis criar uma unidade. Estou a apresentar um grupo que toca junto e que quem nos contratar para um espetáculo já sabe que vai ouvir este disco tocado ao vivo, fio a pavio. Uhum. E isso para mim é muito importante, porque os discos neste momento são mais do que nunca o suporte para espetáculos ao vivo. E porque com a internet e com tudo o que ela nos trouxe, quem se senta, compra um bilhete e se senta para ver um espetáculo ao vivo, isso, nada disso mudou. Isso é que muito dificilmente pode mudar. Uhum. De modo que é presente este grupo, que é um grupo excepcional, com que eu tenho a alegria de trabalhar e que me ajudaram muito até nos próprios arranjos e a gente conceber um som de grupo que esperamos que tenha a sua característica própria. E é justo que falemos deles: Tony Lago Pinto, não é? Na viola clássica e na bragueza, o Renato Silva Júnior, os teclados e no acordeão também, há pouco referiu o André Sousa Machado na bateria e então o Ruca Rebordão na percussão. Sim, sim. Exato, é esse mesmo, é essa equipe. esta equipe de eleição. E será eles que vão agora para a estrada mostrar este disco. Exato. Quem já tem espetáculos marcados e precisamente é para fazer este disco ao vivo, não, para interpretar ao vivo. Então quer dizer que depois no meio do espetáculo, ou em dada altura, não se toque um ou dois temas de discos anteriores. Claro, é evidente. Mas a base será incidente sobre esta Aventura da Alma. Aliás, haverá temas que são incontornáveis de deixarem de ser tocados ao vivo. Eventualmente Estrada da Luz, digo, e estou eu a pensar hipoteticamente, recuando muito, mas haverá aqueles que são, se não forem tocados, são reclamados nos encores, eventualmente. Pois, exato. Isso faz parte, evidentemente, é um percurso. Mas, pronto, centramos mais exibir isso ao vivo. dos trabalhos que não, portanto, não tenham sido, há pouco falámos disso aqui de destaque na Boa Nova, não passaram aqui provavelmente ao lado. E estamos a falar de música mais ligada à liturgia, que tem sido um dos seus trabalhos. Ora, existe um espaço próprio hoje no trabalho de Ronquial para apresentar uma coisa e outra. De algum modo segmentou esses discos para uma área muito específica. Sim, eu tenho gravado, comecei com uma colaboração com o padre Rodrigo Mendes do Seminário de Almada. Uhum. Então, quando foram os 75 anos do seminário, aí tivemos a ideia de fazer um disco ao qual chamámos Sopro de Vida, significando Sopro de Vida música portuguesa, portanto, música de autores portugueses, só que de índole litúrgica. O primeiro foi ao ritmo da liturgia, com temas desde o Advento até ao Pentecostes, da época litúrgica, e também temos o tempo comum. E depois, no segundo CD, foi um disco dedicado à Nossa Senhora, portanto, chamado Sobre Vida Maria. Todo ele preenchido com temas de autores portugueses. Portanto, o Ronquial foi muito associado durante muitos anos a duas situações, uma à Índia ou outra a Macau. Sendo que, no entanto, outros podíamos ir buscar, o caso da Ibéria. Dos que conscatamos. Exatamente. Portanto, há um conjunto de trabalhos que são indissociáveis de Ronquial. Hoje em dia, e desculpa a provocação ser assim, não achas estar à altura de ver um DVD de Ronquial que de algum modo revisite isto? Porque, enfim, estamos a falar de 40 anos de carreira, não é? Sim, mas sabe que eu por índole e por maneira de ser, não gosto muito de olhar para trás. Acredito que sim. Então, tento sempre olhar para agora e para frente. O que é que vem aí, não é? Nunca já me têm proposto fazer coisas desse estilo, mas eu sou um bocado reticente nesse aspecto, porque, graças a Deus, pronto, tenho composições, tenho coisas, tenho visões novas e tento me concentrar mais nesse aspecto do que no outro, mas não quer dizer que isso não possa ser feito e pronto, mas é sempre com a tendência de me mandar um bocado mais para a frente. Muito bem, está feito aqui o aviso à navegação. Agora, a pergunta que se impõe: ao construir estas aventuras da alma, houve alguma coisa que ficou arrumada na gaveta à espera, enfim, de ser refinado para um outro disco, ou este disco valeu por ele próprio e fechou aqui a etapa? Sim, este disco basicamente tem os temas que foram selecionados, mas tem realmente dois ou três que depois, vistas as coisas, pronto, achei melhor não os fazer e deixá-los para um disco com outra índole, que eu espero que sejam próximos e com outras coisas que possam vir, né? Olha, Rão, o problema todo aqui é que as conversas consigo é um bocado mais cerejas. É tudo muito rápido. Olha, agradecer-lhe, claro, a disponibilidade de tempo aqui com a Boa Nova. E fica a promessa que voltaremos a bater-lhe à porta para saber num novo disco e até para não estarmos 8 anos, obviamente, sem falar. Não, oxalá, isso é proibido. Obrigado, claro, Rão. Obrigado por tudo. Obrigado para vocês, tudo bem, boa saúde, desejos de boa sorte, mas... E tudo bom para vocês. Muita música. Muito obrigado pelo apoio que me dão. Obrigado. Obrigado, nós. Thank you.